Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria eu poder chegar até a tua presença para falar do amor de Deus, para ensinar alguns princípios da palavra de Deus que vão fazer com que a tua vida seja abençoada. A palavra de Deus diz: aquele que dá um copo d'água a um profeta receberá a recompensa de profeta. E eu glorifico a Deus porque de vez em quando Deus me permite te dar um copo d'água, que é a palavra de Deus. É aquilo que sacia a tua alma, é aquilo que traz refrigério para o seu coração. Você às vezes está em momentos de luta, em momentos de dificuldades, mas saiba, a palavra de Deus é aquilo que vivifica, é aquilo que fortalece, é aquilo que traz vida. A palavra de Deus diz no Salmo 119, no verso 25, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. O que me consola no dia da minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. E ainda diz aqui no verso 92, não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é vida. Ela é paz, ela é alegria, ela é aquilo que traz fortalecimento para o teu ser. Agora, uma coisa que você tem que fazer é profetize a palavra, fale a palavra. Em Marcos capítulo 4, no verso 26, diz assim, disse ainda, o reino de Deus é semelhante como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia a semente germinasse, crescesse não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. O semeador semeia a palavra. E a Bíblia diz aqui, Marcos 4,14, o semeador semeia a palavra. Então fale a palavra. Você não vai saber como, mas ela por si vai germinar, vai crescer e vai dar o fruto que você precisa. Nós vamos orar com o Pastor Hélder. Receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Papai amado, derrame do teu Espírito, da tua graça, sobre todos que nos ouvem agora do Caminho Santo. O Lincoln e eu, nós abençoamos a sua vida e rogamos ao Deus de toda a glória que você possa ser ascendido, que você possa ser guardado, protegido pela presença do Todo-Poderoso. Ah, Deus, quando o Senhor dá uma ordem, tudo é diferente. Basta uma palavra tua para o Senhor mudar a sorte do teu povo. Portanto, aqueles que estão desempregados, eu quero ministrar uma bênção hoje. As pessoas que estão vivendo numa dificuldade, Senhor, financeira. Deus, abra as portas e as comportas dos céus. Revele a tua grandeza, o teu poder e a tua majestade. Nós cremos no milagre. Nós cremos na provisão. Nós cremos nas tuas misericórdias. Nós cremos, Papai, que aquilo que o Senhor determina, nada e ninguém poderá impedir, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e aquela que o Senhor fecha, ninguém abre. Por isso, Senhor, abre as portas e as comportas dos céus e leve aqueles que ainda não têm sido fiéis a Ti a se tornarem fiéis nos seus dízimos e suas ofertas, a serem fiéis no pouco, porque sobre muito o Senhor nos colocará. Ah, Deus, o Senhor honra aqueles que Te honram, o Senhor abençoa aqueles que Te abençoam, o Senhor ama aqueles que Te amam. Eu sei, Pai, que o Senhor nos amou primeiro, mas o Senhor deseja ardentemente que pessoas Te busquem em espírito e em verdade para manifestar a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia, e que assim seja do norte ao sul, do leste ao oeste deste país e de todos que nos ouvem, para a glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém.

ele viu o quanto o diabo e este mundo jaz do maligno, o quanto as trevas aprisionam a vida de uma pessoa. E eu quero dizer a você, minha amada, que aquele jovem pensou assim: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um escravo, porque pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele volta numa condição humilhada, arrependida, de uma maneira terrível, achando que seria tratado como um escravo. Mas quando ele chega em casa, ele percebe que o pai ao longe o avista, e vai correndo ao seu encontro. E não somente isso, o beija, o abraça, coloca sandália nos seus pés, anel no seu dedo, troca suas vestes e celebra dizendo: outrora meu filho estava morto, mas agora ele vive. Minha amada, não permita que a culpa te afaste da presença de Deus. Se achegue de todo o seu coração, com toda a sua alma, de toda a sua força na presença de Deus, arrependida, e você será saciada e suprida na presença de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E o Senhor te mostrará o quanto Ele te ama, o quanto Ele é generoso. E eu quero abençoar você que está afastado dos caminhos de Deus, que você hoje seja sacudido de uma maneira bendita e poderosa, querendo voltar na presença gloriosa e magnífica do nosso Deus. Eu te abençoo, você que está distante, para que você retorne à boa casa do nosso Rei Jesus Cristo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 15. Diz assim: Então disse Eliseu a Jeoás, rei de Israel: Toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas e disse ao rei de Israel: Reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: Abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: Atira. E ele atirou. Prosseguiu: Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: Toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: Atira contra a terra. Ele a feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: Cinco ou seis vezes deverias tu ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só três vezes ferirás os sírios. Queridos, a palavra de Deus mostra aqui um princípio que eu e você temos que fazer constantemente. Quando a Bíblia diz para o rei de Israel: abre a janela e atira contra os sírios, porque diz no verso 23: Azazel, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. O rei da Síria é aquela situação que te oprime, que te inferniza, que traz peso sobre você. Dívidas é um rei da Síria que te oprime. Enfermidade é um rei da Síria que te oprime. Problemas de relacionamento, pais e filhos, marido e esposa, chefe e subordinado, são situações que vivem te oprimindo, vivem ali te instigando, fazendo com que você se sinta mal, com que você tire sua paz do coração. O que nós devemos fazer que a palavra de Deus aqui nos ensina? O profeta chega para o rei e fala assim: abre a janela para o oriente. Oriente é de onde vinha o mal. Os gafanhotos vieram do oriente Aquelas espigas mirradas vieram do Oriente, do vento oriental, diz a palavra de Deus. Então, são situações que você sabe que o mal está vindo contra você. O que, que você precisa fazer? Falar mal daquela pessoa? Criticar de maneira alguma. Nunca fale mal de pessoas, por quê? Porque a Bíblia diz aqui um princípio que você tem que nunca esquecer. Eclesiastes, capítulo 10, verso 20. A Bíblia diz assim: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem no mais interior do teu quarto rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz. O pensamento tem voz. Quando você pensa mal contra alguém, quando você deseja o mal contra alguém, aves do céu, a palavra de Deus diz que espíritos vêm e levam o teu pensamento como se fosse uma voz até o ouvido da pessoa. Aí você sabe que a pessoa já te deseja o mal, já está te dificultando algumas coisas na sua vida. Piora mais ainda. Por que que Jesus disse: abençoai os que vos maldizem, abençoais e não amaldiçoeis? Por quê? Porque Jesus sabia desse princípio aqui. Então o que, que você tem que falar? A pessoa está te fazendo mal? A pessoa está te dificultando? Abençoa, abençoa, abençoa. A bênção vai chegar. O que você planta, você colhe. Você sabe que para você sujar o rosto de alguém, você primeiro suja suas mãos. Então, se você abençoar, a bênção vem para você. E o profeta diz: abre a janela para o Oriente. Ele abriu e disse mais Eliseu: atira contra ela. Prosseguiu: flecha da vitória. A sua boca é como se fosse o arco. Você dá o grito, mas a flecha é o que sai da sua boca. Por isso você tem que encher a tua boca com a palavra de Deus. A Bíblia diz: a boca fala do que está cheio o coração. E as tuas palavras, elas são flechas. Então, o princípio aqui é: não fala só três vezes, não. Fala constantemente, constantemente. O que que eu te aconselho a você decorar? Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você estiver em problema financeiro, recite esse versículo até a sua boca cansar. Eu faço isso constantemente quando eu estou em aperto financeiro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Eu falo esses versículos constantemente. Quando eu estou em situação de pessoas me atacando, querendo me perseguir, eu cito Jeremias 20:11. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão meus inimigos e não prevalecerão. Quando eu sei que alguém está me desejando mal, querendo me levar a juízo, eu cito Isaías 54:17. Toda arma forjada contra mim não prosperará, toda língua que usar contra mim em juízo, eu a condenarei. Quando eu quero a proteção para minha casa, eu cito o Salmo 91:10. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Mas isso é lançando flechas, não três vezes. Eu lanço constantemente centenas de flechas, que são os versículos da palavra de Deus. Faça isso e você vai ter a bênção de Deus como esse homem aqui deveria ter, mas ele só lançou três vezes. Não lance só três, lance dezenas de versículos bíblicos. Para isso, medite na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora Pastor Elder Rodrigues. Louvado seja o nome de Deus. Ontem nós estávamos falando acerca das preocupações da vida, da ansiedade. Eu quero falar hoje novamente um pouco sobre isso, porque esse é um mal que aflige a quase todos, do maior ao menor, do rico ao pobre, do mais velho ao mais novo. Esta ansiedade, que é um apego, uma preocupação excessiva com o dia de amanhã, o que acontecerá de ruim, o medo de algo ruim acontecer a você, ou algo de bom que não aconteça, uma conta que você não consegue pagar, ou então o seu casamento que não vai continuar, enfim. Essa ansiedade, ela produz tormentos, ela leva a pessoa a se tornar escrava no presente, pensando no futuro. E ela não consegue no presente ter uma ação e uma atitude proativa para mudar as circunstâncias. Ela se torna agora escrava do futuro, entendendo que o futuro nunca chega, porque sempre haverá uma segunda-feira, sempre haverá outros problemas. Então Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. E ele diz para a gente não se preocupar com a nossa própria vida. Ele diz no versículo 25 de Mateus capítulo 6, portanto lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Veja que o próprio Deus, Jesus Cristo, diz que entende as nossas necessidades. Ele fala da comida, do vestiário, do próprio corpo. Ele está falando das necessidades mais basilares da vida, da dignidade do ser humano. E aí ele traz uma ilustração maravilhosa. Ele diz, observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Portanto, Jesus aqui ele diz que a ansiedade ela é improdutiva. Nós não temos condições de acrescentar absolutamente nada. E ele, quando fala das aves, ele diz que não semeiam, não colhem, nem armazenam, contudo o Pai Celestial as alimenta. Ele está dizendo que se um ser que não é criado nem à imagem, nem à semelhança de Deus, é uma criatura de Deus que não foi criado à imagem do próprio Deus, o próprio Deus a sustenta, muito mais nós, que temos muito mais valor do que as aves. E ele continua no versículo 28, dizendo, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Como vencer a ansiedade? É meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Como vencer a ansiedade? Significa orar constantemente. Como vencer a ansiedade? Significa jejuar. Palavra, oração e jejum são armas profundas e poderosas para quebrar a ansiedade. A oração significa entrega. Ou seja, quando nós entregamos o nosso coração, os nossos desejos e as nossas petições a Deus, você pode ter certeza, o próprio Deus vai cuidar. Esse é o sentido de uma oração, como se você estivesse dando uma procuração a Deus, dando poderes. É claro que Deus tem poder, mas se você dando a permissão de Deus agir como lhe apraz. Ah, meus amados, você será surpreendido pela presença de Deus. Em vez de ficar ansioso, ore. E o apóstolo Paulo diz, perto está o Senhor, por isso não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas através de súplicas, de orações, de intercessões e de ações de graças as vossas petições. e o Deus da paz vos dará todo o consolo e todo o conforto à sua mente e ao seu coração. Por isso, viva nesta dimensão tão bendita e poderosa, que você possa acreditar que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Que Deus te abençoe e que você seja suprido e saciado na presença de Deus, porque basta o seu próprio dia e o seu mal. Porque amanhã Deus trará a provisão e o maná necessário. E depois de amanhã, a mesma coisa, sucessivamente, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Caminho Santo. Queridos ouvintes, queremos agradecer a tua audiência, pedindo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que aquela bênção do Senhor de número 622 venha sobre você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que você possa, no dia de hoje, andar tranquilo, confiado no Senhor. Saiba, Isaías 30:15, na tranquilidade e na confiança está a tua força. Quando você tem paz no seu coração, Deus opera na sua vida. A Bíblia diz aqui, Josué, capítulo 1, verso 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você não quer ter vitória? Você não quer ter paz? Medite na palavra de Deus. Ela vai te ensinar, ela vai ser uma luz, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Experimente você fechar os olhos e andar por 5 minutos. Você ou vai andar no máximo 20 metros, talvez 10, porque todo mundo tem medo, insegurança, não sei onde você está agora, se está na rua, se está no trabalho. Eu sei que você de olho fechado, você anda muito pouco e anda ali totalmente inseguro. Mesmo porque a gente não tem nem a experiência de quem, infelizmente, tem esse problema de visão. Mas quando você medita na palavra de Deus, a Bíblia, ela traz luz. E uma vez luz, você sabe, você enxerga longe, você vê os perigos, os problemas que podem te atingir, e aí você passa a se defender. Que Deus te abençoe, receba a bênção de Deus na tua vida, e até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe. Caminho Santo. Nós queremos mandar um grande abraço a todos vocês que nos ouvem pela rádio. Estamos em mais de 200 rádios e emissoras em todo o Brasil. Deus tem sido generoso, maravilhoso conosco. Nós rogamos a glória de Deus sobre a sua vida, meu amado. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelos e-mails que vocês têm mandado, pelo site pregaçõesevangélicas.com.br. Você também pode acessar lá o Culto Brasil, que nós transmitimos ao vivo e deixamos disponibilizado na internet. Você pode ouvir também pregações e ler as minhas pastorais. Que Deus te abençoe. No Salmo 82 diz assim, é quem, Deus que preside a Assembleia Divina no meio dos deuses, Ele é o juiz. Quando estamos reunidos, meu querido, Deus é o soberano que está dirigindo aquela Assembleia, aquele culto, e é Ele que está, portanto, dirigindo cada passo das nossas vidas. Não somente na Assembleia, mas em todos os momentos, mas de uma maneira mais especial, quando estamos reunidos. Quando dois ou mais estiverem unidos, o Senhor estará conosco. Por isso, congregue numa igreja cristã evangélica e serás abençoado e impactado pela presença do Todo-Poderoso. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.